Azul 4463, chame Recife, 125, Uno alternando, 133, decimal 25. Controle. 4463, prossiga. Chame Recife, 125, Uno 0, alternando, 133, decimal 25. Positivo, 251, alterna 3325 Recife agora, azul 4463. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Jogo 1864, gente da formação mundial. 1864, boa tarde, assina identificação. Foi na Proditap, desça o 050. Proditap 050, 1864. É, solicita por de dona, se possível. Estado Duna 3.015, número 1 na aproximação. Número 1, pro de Duna, então 1864. Agradeço. November 415, Papa, approve the taxi via Alpha, Juliet, apron 3, per, position 02, gestation the follow. Alpha, Juliet. Apron 3. Apron 3, taxi Alpha is turning left, okay? Sir, in taxiway Juliet, turn it left, apron 3. Apron 3. position on apron 3, okay? Turn left now and left again. And pay attention to follow me. Your position apron 3 will be 02. A chegada 1, reporta no ideal de descida. Chegou no perfil da mãe, reportando para a descida, passarei de Orange, 3 horas, estamos no ponto ideal de descida. Gente, desça para o nível de voo 080, confirme a velocidade que vai empregar. 250 em descida, passarei de Orange, 3 horas. Passarelo 2230 da presente Voiduna, dando para o 080, ajuste 614, Salvador. Da presente Voiduna, ajuste para o 080, 614, 2230. Nada, Fatão, prossiga. Sanado 01170 padrão. Segue por litoral até o través de Aratu, Aratu direto para Tatória. 047 para Barreiras, está autorizado. Decola da 10 contra o perfil da saída Momo, código e após direto Barreiras. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5431 no transponder, no 20, decimal 8 é a frequência do controle. Para nível de voo 0620, chegada Mário. 060 Mário, você voar direto, tá? Aguarde. Aguarde. Voo no 864, desça para 2014, do final dessa efeito está 10, a porta estabilizada. 2014, a porta estabilizada em QR 864, da Gol. Nível autorizado é o 200. Conta já mais correto, me chama quando propuxo. Alfa de Juliette, 6330. Ingressa via Juliette para o 07 no pátio principal, 6330. Via Juliette para o 07, 6330. Eu tenho uma aeronave Oxané que vai parquear no 07. Com cautela, prossegue no táxi, contornando o pátio, Índia e Alfa. Quando no ponto de espera, 112.6. O altímetro marca agora 1014. Oscar Papa Golf, acena identificação, voo na proa de Mari, para a chegada Mari, reporta no ideal de descida. Permanece a autorização anterior, nível 340, Brasil 10, SMAP, Luxo, Barbacena. SMAP, atenção, obrigado. Ele já chegou, a 1601. Tá, ok, obrigado. 4 milhas, sudoeste de Salvador. obrigada. Papa Golf da presente voo e pro de Duna, aguardando mais na frente para voar na proa do VLR. Acione identificação, desça para o 070, pro de Duna. 070, boa Duna, 5247. Paulo, Salvador, Azul 4087. Azul 407, prossiga. 489, perdão, tem informação Índia, 240, Vitória. Azul 4089 para a Vitória da Com... para a Vitória, Espírito Santo. Está autorizado nível 340, sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eoleda Eu... hoje intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. 5023 é o transponder no 208, a frequência do controle. Está autorizado Vitória no Espírito Santo, nível 340, pelo ISC 50, decola da 10, perfil da saída da Eoleda Eu... Seja mais correto, chama a conta para o posto. Está 10 a porta estabilizada. 2114, a porta estabilizada, 2130. Alfa Tango, prossiga. Tá na proximidade do Pia 1, tá no visual com o campo, cara. Torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, graças. 3193, muito boa tarde. Para o Galeão, tem autorizado o nível 360. Sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eoleda Bridge. Hoje intercepta pelo Zulu no 0, Snap, Luxo, Barbacena. Após decolagem. Curva à direita. 5435 é o transponder no 208, a frequência do controle, tá? Autorizado Rio, nível 360, decola da Eoleda Bridge. Aí é Perizulu 10, ESMAP e Barbacena, controle 208, transponder 3435, 5435, 3313. 5435 no transponder e chama a cola pro push no 03, 3193. 5435, chama a cola. Só Salvador, azul 4089, canal 22, pushback acionamento. 4089, autorizado, pushback acionamento, seu táxi. Nove, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, limite será o localizador, desça para 3.014. 3.014, mantenha pro, limitado pelo localizador, voo 1911. O Oscar Papa Golfo tem intenção de interceptar o DME, a qual distância de Salvador? Para Congonhas, 360 está autorizado. Então decola 10, cumpre o perfil da saída da Elida Bridge, onde intercepta Pensulu, nomeia Brava até o Zulu 3. Aciona 54 no 7 do transponder, no 208 controle. Autorizado 360 Congonhas, da Elida, pegou 10, Brava até o Zulu 3. Fico pronto para o teste 1208, teste 360. O planejamento correto, chama quando pronto para o push, qual foi o gate? No gate 6. Change. Paulo Salvador, boa tarde, 864, Neuro. 1864, boa, prossegue de alfa, não tem mais do Juliette. Alfa, então Juliette, 864. Segmento VR, o senhor vai perder o número na aproximação. O senhor está seguindo no momento como o número 3. O senhor prefere aguardar para fazer o DME ou o senhor prefere seguir ILS para prosseguir na aproximação? Papagufo, quando no ideal, deixa para 4.014. Uno, redução 1909. 190, 1919. Vai vibrar 1770 5210, sim, tem condições de descer com 2109? Afirmo, descer reduzido, afirmo 5240 desce inicialmente para o 070 com 2109 070 com 210 Salvador, gol 1867, boa tarde. Gol 1867, contato Tubal 13620, perfil Arbor Elefa. Arbor Elefa 13601867. Posição 543, pronto para o pushback acionamento. 35447, autorizado. Pushback acionamento no ataque. Na área que fez está 10 a porta estabilizada. 102.000, vai interceptar, reportará estável. Gol 9 ou 1. Seu tráfego da Gol parqueada no 5. Já tem condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Manter a velocidade até o externo e chamar a torre 786. Aqui é a velocidade 186, 1867, um pezinho para a esquerda aqui, só para desviar de uma formação, já volta o perfil, ok? Ok, 1867. senhora autoriza arbor para o 1867? 1867, direto elétrico. Elétrico, 1867, obrigado. Só pagou fiança para 3.014. 3.014. Estabilizou aí, aliás, igual 9 ou 9. 9 ou 9 completa a torre 118, meia dúzia. 18, meia, obrigado. A 3605, aguarda. Aguarda. 3605 autorizado, vai ser acionamento para o ataque. Eu vi puxo 3605. Salvador, 3447, pronto para o táxi, é um POB de 33, com 5 horas e 40, alterna Montes Claros. 0, reautorizado, descida para o 050. 050, 3522, está de 0. Ponto espera, manda lá, torre 1895. 18,6, confirma. 18,6, perdão. Torre Salvador, boa tarde, 24089, ponto 4. Curso Vitor, SN 0230, modo normal. Afirmativo, modifique seu transponder para 0230, modo normal. Troda rotatória, desça para o 1500 pés do Romeu Golf Vitor. Chame Recife 1260, alternando 1288. 2602, 2867, obrigado. Nada, bom voo. Salvador, passarelo 2230, migrou na direita da sua escuta. Passarelo 2230, prossegue de alfa, chamando de Juliette. Agora sim, recebendo, o senhor está passando a nível de voo 100. A Papagolf desça para 2.000 pés, 1014 o ajuste. Lift 9 SXY está 10, a porta estabilizada. Para 2.000, 1014, livre IRS, vai reportar estabilizado. Trip 5240 tem vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 055, o limite será o que da Mike 130 de Simbra. 055, 130 de Simbra? Afirmo. Gente, quanto a nossa senhora da pouso? Você sai como número 2, saiu seguindo, vai seguir um Charlie 402 Nacional. É autorizado descida para 3.000 pés, 1.014 ajuste. 3.014, 3.125 do Oceaner, boa tarde, o senhor identificação de 050, chegada a Man. Agora 50, chegada a Man. Identificação autorizada a chegada a bom, se desça para nível de voo 100. Bruno 991, prossegue de Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, repórter, seja bem-vindo, de Alfa. Santrei 605 para o táxi, 130 a bordo, 4 horas e 10, atendendo o galera. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, correção, 118.6, altímetro 1014. Alfa, 18.6, 1014, Santrei. Para o localizador direita 085. 085 para o lock trip 5240. Para o pushback no 03, o TAN 3193. 3193, autorizado, posicionamento de matar. Ataca, TAN 313. Gol 91901, ingresso via Juliette para o 10, através do 8, fique atento ao Solomon que vai parquear o senhor do 10. Com 99, sim, vai seguir o Solomon. Do 2000, Leda eu, de Juazul 4089. Trip 5240, desce para 2000, 1014, lixo na área SXY, está 10, após estabilizado. 2014, reportará estabilizado o trip 5240. 6315, autorizado direto POC da presente. Direto POC da presente, 6315. No 41, para informação, tem tráfego à frente, posição de 12 horas. 12 milhas no rumo sul, passando no nível de voo 070 para o Unumi 500 pés, tráfego seguindo para o setor visual de Salvador, não interferirá na sua aproximação. Sim, dando para as cópias. Pronto, cópias. Está autorizado para Fortaleza, nível 370. Sua decola da 10, cobre o perfil da saída Momo Frot, após decolagem curva esquerda, de upper Zulu 19. Aciona 5445 no transponder e no 208 controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, upper Zulu 9, a saída é Momo, transição frontista, pista 10, com curva esquerda após decolagem, 5445 no transponder, 120, decimal 80, controle, está 321 no meia. O treinamento correto, chama quando pronto para o push no 2. Chamaremos, seu 3-2 no meio. Perfil Momo Cogbo Barreira, o senhor tem condições de cumprir a restrição de saída máxima da casa? Afirmativo. Quem sabe sem restrição 200. Sim, subindo 210 sem restrição. 300, 200. Afirmativo, 200. 200. Puxa 6141, algum desvio previsto à frente? Negativo. Positivo ou negativo? Negativo. Então, 41 reautorizado descida para 4.000 pés, 1014. Pés 4.000 com 1014, ano 41. 315 desce para 3.014. 3.014, é 3.014. Trip 5240, livre descida pelo Glide, completa final torre 118.6. Descida pelo Glide, 18.6, boa. Boa. Estacionamento portão 1 azul 4207. 4207, nós temos escuta agora para o puxa número 2. Adão. Controle Altan 3605, decolado na da 10. 3605 da Altan, contato radar de colégio, subal 3620, após 2000 pés, direto Leda após Leda Bridge. Positivo, 2000 Leda após Bridge, sobe sem restrições, 360. Comandor da 3216 para puxamento da Sonabec. 3216 é o número 3 nesse setor, vai manter no escuta e vai aguardar. Na sequência tem o tráfego da Azul no 01 e após o senhor. Sem contar o tráfego da companhia que já encontra-se no través. Sim, hein? Estamos aguardando. 3216. Para o táxi, o TAM 3193, Campinas, 4 horas, POB 132. 3193, Índia Alfa, ponto de espera 118 decimal, meia dúzia, altímetro 1014, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado, Alberto. Boa, Azul 4207, podemos do equipe de solo, assim que o tráfego está livrado, autorizado por 01. Gente, 4207. Para Guarulhos, solicita o nível 340. Já possui o pré-autorizado, copia? Sim, está autorizado para Guarulhos, nível 340. Sou da colada 10, cumpre o perfil da saída da Elida Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10, SMAP, AWAIT, Mike India Alpha, Upper Zulu 44. Aciona 5462 no transponder no 208, a frequência do controle. Mas qual é a auto chama quando pronto para o push no quadro? Prossiga o esquema que tango. Dourado para Congonhas, nível 220, pistão decola da 107. Cumpre o perfil da saída da El Leda e Leos, onde intercepta o S1 e prossegue conforme a rota. 5452 é o transponder no 208, a frequência do controle isso que está. Levanto correto, confirme parte que se encontra pessoas a bordo. Para acionamento e táxi, torre 718, decimal 6, altímetro 1014. M1141, vem seguir tráfego da companhia, agora meia dúzia de milhas à sua frente. Inicie redução 200 nós, deixando para 2014. Fiquei reduzindo, descendo 2014, 1141, entra o tráfego. 1472, descendo autorizado, nível 1, 1470. Trip 5240, prossegue via Alfa Juliette, Pátio 3, posição 03 no Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, posição 03. 315 do Chanel completa, final torre 118-6. Vai comer, beleza. Salve Salvador, com 864, com informação Juliette, autorização Marcelo, bom dia. Bom noite, 864, muito bom dia. Mantenha-me escutada a cópia no meu sistema, seu plano encontra-se vencido. Sabe me dizer se apresentaram alguma DLA? Ah, eu vou entrar em contato com a companhia interessante. Pede desculpa, já eu te aviso, hein? Ok, obrigada. Táxi, azul 420795 a bordo, 13h40 de autonomia, até na Campinas. 95 a bordo, 13h40 Campinas, confere? Afirma. Ingressa via Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro marca 1014, tem bom voo azul 4207. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1014, obrigado, uma boa. Dan 3219, acordando com a equipe de sala, 5 traço da azul e para cá, autorizado posto no 2. Autorizado a 5 azul, livrar o Dan 3219. Traço da companhia agora 5 milhas à sua frente, com 140 de ground speed. Reduzir, meu patrão. Salvador 864, a gente está entrando em contato com a companhia para checar a nossa DLA. Seria a saída prevista para Marcelo, só para adiantar os procedimentos? Fuca, transição Aracaju. Fuca, Aracaju, obrigado. Arditan 3193, 1600 na Adael. 3193 da TAM, contato radar na decolagem, sinal 3620, pós 2000 pés, voa direto Leda. Pós Leda, bridge. Voando Leda, após bridge, 3193, obrigado. 447, chame Recife 1260, alternando 1288. Copine. Chamar Recife 1260, alternada 1288. 260-1288, 447. Final normal da 18, da 10, 6141. Da 141, completa o final, torre 118, meia dúzia. Muito obrigado, boa tarde. Boa. Prossiga. Companhia informa que a DLA foi feita para 1643, confirma. Gente, vou checar aqui com o centro, só um minuto. Obrigado. Poxa, prossegue de Alfa, me chamando de Juliette. Chamarei essa Juliette. Chama agora o centro Recife, 126-0, alterna 128-8. Recife 5447, controle. Meia para o PAC. 159 a bordo, 4 horas de autonomia, João Pessoa. Índia e Alfa, ponto de espera 118-62, altímetro 1014. Índia Alfa 18614, obrigado, bom dia. Sou 32 no meio. Solo do 1640, 1864. 1864, mantendo escuta agora pra Copa, tô chegando com o certo. Agora. É, o portão é o 3-6315, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, ponto 3-6315. Autorizador, boa tarde, assina M1-4-1. B1, Alfa 4 Uno, não Xanar. Autorizado, táxi Alfa Juliette, gate Uno. Alfa Juliette para Uno, 4 Uno. Prossiga, senhor, 864. Maceió, autorizado, nível 370. Na Upper Whisky 58, até Orago, após direto Maceió. A decolagem é da 10, com a primeira curva à esquerda. Subida é a Puca, transição Caju. O controle 120, decimal 8. E o transponder 5170. Voo no 864. Conforme autorizado, 370, Upper Whisky 58, Orago, sistema CA. Eu colo 10, primeira esquerda, Puca Caju, 308, controle 5170, transponder. Protegeu 864, ponto para o Chibega, estacionamento 05. Ok, eu vou no 864. Está correto o cotejamento? Aguarde só um minuto para iniciar o push devido a um Airbus da Oceané que vai ingressar agora no pátio. Tranquilo, eu estou com vocês, conta quando autorizado. 864, obrigado. 7, passo 4 mil direto lenta, 4207. Então, 3290, controle de Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 014. Então, 3193, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Agora o TAN 3193, boa. Salvador, muito boa tarde, a passarela de Ordente 3-0, parte 3, posição meia dúzia, autorização vitória da conquista. Cliente, o 2-2-3-0. Autorizado, vitória da conquista, o nível 180. A decolagem é da pista no zero, com a primeira curva à sua direita, subida Arbor, após Arbor é Lefa, o controle 120.8. E o transponder 5450. Aguarde só um instante para o cotejamento, o 2230. Aguardando o cotejamento, 2230. O 1864, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 864. 2230 da passarela do coteje. Vitória da conquista, nível 180, decola da 120. Curva direita na Arborta, Lefa, 208, controle 5450 no transponder, passarela 2230. Estimativo, está correto, 2230. E após a Lefa, prossegue conforme o plano. Chama para o push acionamento, faz 3. Chamará para o push acionamento, após a Lefa, para fazer o plano de voo, passarela 2230. Confirme para o controle de Salvador. Autorizado, direto de estado. Bom, Dole Salvador, muito boa tarde, está 3216, cruza 1600 na Pomba Contigo. Tanto 3216, contato radar na decolagem, subiu para o nível 370 na saída Momo, transição Frost. 370 na Momo Frost, tanto Azul 4207, conforme as instruções do centro Recife, está restrito ao nível de voo 320, cotejo. 320-4207. Correto. Papatango Whisky, Anquitango, autorizado direto a Arubi. Arubi, grátis. Fernando Salvador. Tá, 3216, controle. Quanto possível, Cogbo, por gentileza. 864, cara, 18 não, 18 meia, justiça, tudo. Quer até ponto 0286, obrigado, boa tarde. 3260, passaria, de volta, 6, buscando o acionamento. 3, passaria. Desmente ele, para 2 no 10, altimetrão no 0 no 4, reposta estabilizada. 2 no 10, reposta ligado, 2 no 0. Salvador, boa tarde, trip 5626, sempre informação de Juliette. Trip 5626, controle de Salvador, acione identificação. Trip 5626, contato radar, 4 milhas, nordeste da posição onde mantém o nível 140, está autorizada a chegada a bom. Está presente voo na proa de bom para a chegada a bom. Altímetro 1014, chama no ideal descida. Sim, autorizado bom, olha no ideal descida, no 014, 5626. Já 325 no táxi. 251-3325, azul 4207, ligado, boa tarde. Bom. O táxi está pronto para iniciar imediato? Mais que um. Gente, reporte táxi. Salvador, eu tá, 3216 novamente. Sim. Tá, 3216 novamente. Possibilidade de pôr, gente, depois era um pouquinho. está passando o nível no 30, chama agora o centro Recife, 126.85, alternando 134.5, solicito diretamente São Novo. Ok, Recife 2005, 345, agradeço, uma boa tarde, bom trabalho aí, bom final de semana. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 864, passa 1.200 pés, saída por Caracas. Gol no 864, contato radar decolagem, sul para o nível 370 na saída Puca, tração Caju. 370, autoriza de estar presente direto a Caju? Mantém a saída. 864. 7-1 Índia. A torre vai ser 118 Índia, passarei de Ordeus 30. É, 118 decimal, meia dúzia. 18 meia, de Ordeus 30. Salvador Tan 3805, pronto para o táxi com 171 a bordo, 4 horas e 6 minutos de autonomia, Fernando Galeão. O POB é 171? Afirmativo. Cliente livre, o táxi à direita, o Tan 3805, ponto espera da 10, chame a torre, 186, boa viagem. Obrigado, tem a informação da 385. Salvador, boa tarde, gol 1397, cliente da Juliette. Bruno 397, boa tarde. Está autorizado do São Paulo, aeroporto de Congonhas, nível 360. Via Up Zulu no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu.